vejo uma chama de fogo de imenso fundo. E sinto queimar o seu corpo, é maravilhoso, pois não sinto dor. O fogo se espalha depressa e no meio da igreja forma uma fogueira. Só que o fogo é diferente, só queima os crentes do povo de Deus. Deus se revela no meio dos seus, derrama poder. Cura os enfermos, resolve problema e batiza os que vivem. Deus se revela no meio dos seus, derrama poder. Cura os enfermos, resolve problema e batiza os que creem. Eu ouço também na igreja uma melodia que o mundo não entende. Um coro de línguas estranhas, mistério pro mundo, pois só Deus compreende. Alegria é contagiante, no meio da igreja forma uma fogueira. Só que o fogo é diferente, só queima os crentes do povo de Deus. Deus se revela no meio dos seus, derrama poder. Cura os enfermos, resolve problema e batiza os que vivem.